amiga sem irmão, ó. Já perdeu muito tempo machucando o sentimento. Sofreu o que tinha pra sofrer. Apostou em uma boca que era beijo de outras bocas. E agora ela vai esquecer. Superou, embrasou e partiu pro rolê. Agora quem tá solteirinha é ela. Trocou o sentimento pelo baile de favela. Ela é assim, compadre. Ela tá toda blogueirinha, dana danadinha, rebolando a imoral. De dia princesinha, de noite baguncinha, vagabundo passa mal. Lelelelele, lelelelele, a pressão aumenta quando vê ela descer. Lelelelele, lelelelele, mexe, mexe que o Brasil tem que te ver. Que isso? Uma mulher dessa não tem jeito, não tem jeito. Essa já foi, bebê. Graças a Deus. Já perdeu muito tempo machucando o sentimento. Sofreu o que tinha pra sofrer. Apostou em uma boca que era beijo de outras bocas. E agora ela vai esquecer. Superou, embrasou e partiu pro rolê. Agora quem tá solteirinha é ela. Trocou o sentimento pelo baile de favela. Ela tá toda blogueirinha, dana danadinha, rebolando a imoral. De dia princesinha, de noite baguncinha, vagabundo passa mal. Vamos junto. Ela tá toda blogueirinha, dana danadinha, rebolando a imoral. É imoral. De dia princesinha, de noite baguncinha, vagabundo passa mal. Passa mal. A pressão aumenta quando vê ela descer, descer. Lelelelele, lelelelele, mexe, mexe que o Brasil tem que te ver. Lelelelele, lelelelele, a pressão aumenta quando vê ela descer. Lelelelele, lelelelele, mexe, mexe que o Brasil tem que te ver. É isso, Kevin. A pressão aumenta quando vê ela descer, descer. Lelelelele, lelelelele, é o turma do pagode e o Kevinho pode ver. É isso, compadre. O Brasil tem que te ver. Já foi, bebê? Ui!